pelo irmão infeliz que anestesiou a consciência na cocaína e pela mãe sensível que matou a criancinha no claustro materno. Entretanto, por trás da garrafa e da arma delituosa, tanto quanto na retaguarda do entorpecente e do aborto, permanece a inteligência humana, que escraviza a moeda, a criminalidade e a loucura. Contempla o dinheiro pensando no suor e no sangue, na vigília e na aflição de todos aqueles que choraram e sofreram para ganhá-lo, e vê-lo-ás por servidor da felicidade e do aprimoramento do mundo, a rogar em silêncio para que lhe ensines a realizar o bem que lhe cabe fazer. Prece de Caritas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos, de alguma sorte, merecer vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir vossa doce e divina imagem. Assim seja. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a mamão. Emprego da riqueza. Não podeis servir a Deus e a Mamom. Guardai bem isso em lembrança, vós, a quem o amor do ouro domina. Vós que venderíeis a alma para possuir tesouros, porque eles permitem vos eleveis acima dos outros homens e vos proporcionam os gozos das paixões que vos escravizam. Não, não podeis servir a Deus e a Mamom. Se, pois, sentis vossa alma dominada pelas cobiças da carne, dai-vos pressa em alijar o jugo que vos oprime, porquanto Deus, justo e severo, vos dirá: que fizeste, economo infiel, dos bens que te confiei? Esse poderoso móvel de boas obras exclusivamente o empregaste na tua satisfação pessoal. Qual, então, o melhor emprego que se pode dar à riqueza? Procurai nestas palavras: amai-vos uns aos outros, a solução do problema. Elas guardam o segredo do bom emprego das riquezas. Aquele que se acha animado do amor do próximo tem aí toda traçada sua linha de proceder. Na caridade está, para as riquezas, o emprego que mais apraz a Deus. Não nos ferimos, é claro, a essa caridade fria e egoísta que consiste em a criatura espalhar ao seu derredor o supérfluo de uma existência dourada. Referimos-nos à caridade plena de amor que procura a desgraça e a ergue sem a humilhar. Rico, dá do que te sobra, faze mais, dá um pouco do que te é necessário, porquanto de que necessitas ainda é supérfluo. Mas dá com sabedoria, Não repilas o que se queixa, com receio de que te engane. Vai às origens do mal. Alivia primeiro. Em seguida, informa-te e vê se o trabalho, os conselhos, mesmo a afeição, não serão mais eficazes do que a tua esmola. Difunde em torno de ti, como os socorros materiais, o amor de Deus, o amor do trabalho, o amor ao próximo. Coloca tuas riquezas sobre uma base que nunca lhes faltará e que te trará grandes lucros, a das boas obras. A riqueza da inteligência deves utilizá-la como a do ouro. Derrama em torno de ti os tesouros da instrução. Derrama sobre teus irmãos os tesouros do teu amor e eles frutificarão. Cheverus, Bordeaux, 1861. 12. Quando considero a brevidade da vida, dolorosamente me impressiona a incessante preocupação de que é para vós objeto o bem-estar material, ao passo que tão pouca importância dais ao vosso aperfeiçoamento moral, a que pouco ou nenhum tempo consagrais e que, no entanto, é o que importa para a eternidade. Dir-se-ia, diante da atividade que desenvolveis, tratar-se de uma questão do mais alto interesse para a humanidade, quando não se trata, na maioria dos casos, senão de vos pordes em condições de satisfazer as necessidades exageradas, a vaidade ou de vos entregardes a excessos. Que pena de amofinações, de tormentos cada um se impõe, que de noites de insônia, para aumentar, haveres muitas vezes mais que suficientes. Por cúmulo de cegueira, frequentemente se encontram pessoas escravizadas a penosos trabalhos, pelo amor imoderado da riqueza e dos gozos que ela proporciona, a se vangloriarem de viver uma existência dita de sacrifício e de mérito, como se trabalhassem para os outros e não para si mesmas. Insensatos! Credes, então, realmente, que vos serão levados em conta os cuidados e os esforços que despendeis movidos pelo egoísmo, pela cupidez ou pelo orgulho, enquanto negligencias do vosso futuro, bem como dos deveres que a solidariedade fraterna impõe a todos os que gozam das vantagens da vida social? Unicamente, no vosso corpo haveis pensado. Seu bem-estar, seus prazeres foram objeto exclusivo de vossa solicitude egoística. Por ele, que morre, desprezastes o vosso espírito que viverá sempre. Por isso mesmo, esse senhor tão animado e acariciado se tornou o vosso tirano. Ele manda sobre o vosso espírito que se lhe constitui o escravo. Seria essa a finalidade da existência que Deus vos outorgou? Um espírito protetor. Cracóvia, 1861. 13. Sendo o homem o depositário, o administrador dos bens que Deus lhe pôs nas mãos, contas severas lhe serão pedidas do emprego que lhes haja ele dado, em virtude do seu livre-arbítrio. O mau uso consiste em os aplicar exclusivamente na sua satisfação pessoal. Bom é o uso, ao contrário, todas as vezes que deles resulta um bem qualquer para outrem. O merecimento de cada um está na proporção do sacrifício que se impõe a si mesmo. A beneficência é apenas um modo de empregar-se a riqueza. Ela dá alívio à miséria presente, aplaca a fome, preserva do frio e proporciona abrigo ao que não o tem. Dever, porém, igualmente imperioso e meritório, é o de prevenir a miséria. Tal, sobretudo, a missão das grandes fortunas, missão a ser cumprida mediante os trabalhos de todo gênero que com elas se podem executar. Nem pelo fato de tirarem desses trabalhos legítimo proveito os que assim se empregam, deixaria de existir o bem resultante delas, porquanto o trabalho desenvolve a inteligência e exalta a dignidade do homem, dificultando-lhe dizer altivo que ganha o pão que come, enquanto a esmola humilha e degrada. A riqueza concentrada em uma mão deve ser qual fonte de água viva que espalha a fecundidade e o bem-estar ao seu derredor. Vós, ricos, que a empregardes segundo as vistas do Senhor, o vosso coração será o primeiro a dessedentar-se nessa fonte benfazeja. Já nesta existência fruireis os inefáveis gozos da alma, em vez dos gozos materiais do egoísmo que produzem no coração o vazio. Vossos nomes serão benditos na terra, e quando a deixardes, o soberano Senhor vos dirá, como na parábola dos talentos: bom e fiel servo, entra na alegria do teu Senhor. Nessa parábola, o servidor que enterrou o dinheiro que lhe fora confiado é a representação dos avarentos, em cujas mãos se conserva improdutiva a riqueza. Se, entretanto, Jesus fala principalmente das esmolas, é que naquele tempo e no país em que ele vivia, não se conheciam os trabalhos que as artes e a indústria criaram depois, e nas quais as riquezas podem ser aplicadas utilmente para o bem geral. A todos os que podem dar pouco ou muito, direi, pois: dai a esmola quando for preciso, mas tanto quanto possível convertei-a em salário, a fim de que aquele que a receba não se envergonhe dela. Fenelon, Ágil, 1860. Jesus quer dizer, meus irmãos, que tudo que nos foi dado tem uma finalidade nobre e deve ser utilizado com responsabilidade para nosso desenvolvimento e para o desenvolvimento de toda a humanidade. Devemos administrar os recursos que nos são concedidos para a geração do bem e da paz de todos. Não se trata apenas do dinheiro, mas também do nosso tempo, da nossa saúde, inteligência e nossas habilidades e talentos. Não devemos usar esses dons e bens materiais apenas na satisfação pessoal, mas também para fazer o bem a outrem. A riqueza nos é doada para que possamos minimizar a miséria e a fome, proteger do frio quando necessário, mas sempre que possível é melhor a geração de empregos e mecanismos que estimulem a independência das pessoas, fruto do seu esforço. Esta última é, sobretudo, a missão das grandes fortunas, ou seja, proporcionar oportunidades reais de trabalho para os que dele necessitam. O que você acha? Amigos ouvintes, depois dessa reflexão, vamos narrar, para melhor fixação, a seguinte história de Hilário Silva, do livro Entre Irmãos de Outras Terras, psicografia de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Amélia Kelper, anciã, estava em sua tapera, nos arredores de Chesapeake Bay, no interior de Maryland, quando Craig Potter, um dos seus muitos sobrinhos, foi observar-lhe a situação. Seu tio James, dizia ela ao parente, referindo-se ao marido desencarnado, desde que se fez médium num templo espírita, deu aos necessitados tudo quanto pôde. Não deixou dívidas, mas, depois do funeral, vinha saber que a nossa própria casa se achava hipotecada e fui constrangida por isso a entregar todos os nossos recursos aos credores. A senhora está arruinada, tia? Perguntou o moço. Estou com a roupa do corpo, esclareceu a velhinha, e designando antigo móvel. Mas, graças a Deus, tenho o meu tesouro no cofre. O rapaz, que conhecera os tios nos bons tempos, quando possuíam preciosas reservas nos Texas, pensou um minuto e deliberou, de súbito, que a tia o acompanhasse. No dia imediato, a viúva Kelper, depois de entregar enorme mala ao sobrinho, entrou no jipe, carregando pequeno baú carinhosamente. Então, começou para ela uma vida nova. Craig, que possuía sítio próspero na Virgínia, chamou Edward, seu irmão mais velho, cujas terras confinavam com as dele, trocaram ideias confidencialmente e concluíram que a estreita caixa de lata de que a tia jamais se distanciava deveria conter joias riquíssimas e combinaram entre si guardar a anciã cuidadosamente. Vieram familiares de longe disputando a convivência da senhora Kelper, mas Craig e Edward alegavam que tia Amélia estava fatigada, que médicos não lhe permitiam maior esforço. Habitualmente, à noite, um ou outro espiava a velhinha pelo buraco da fechadura e viam-na segurando a vela acesa a debruçar-se sobre o baú aberto, de certo fitando através dos óculos aquilo a que ela chamava minha riqueza ou meu tesouro. Assim viveu ainda por mais 9 anos, requestada por toda a família e tratada com respeitosa atenção por ambos os sobrinhos que a mantinham interessados. Quando a morte quebrou semelhante situação, conduzindo a viúva Kelper na direção da vida melhor, Craig e Edward trancaram-se no quarto que ela deixara, apossando-se do cobiçado baú. No entanto, ao abri-lo, apenas encontraram dentro dele um antigo exemplar do Evangelho e sobre um encebado volume o seguinte bilhete que lhes era dirigido pela tia desencarnada. Meus filhos, Deus os recompense pela caridade para comigo, mas tome cuidado com a vida na terra. E com a sua longa experiência do mundo, a velhinha terminava com o seguinte versículo: porque a paixão pelo dinheiro é a raiz de todos os males, e nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e transpassaram a si mesmos com muitas dores. União da Noite, 10 de julho de 1965, em Nova York, Estados Unidos. Prece final. Agradecemos Jesus pela bênção da vida e pela oportunidade maravilhosa de mais uma vez estarmos na Escola da Terra. Obrigado pela saúde que nos dá forças para o trabalho, pelo pão nosso de cada dia, pela amizade que completa nosso ser com energias gratificantes do amor entre os irmãos do caminho. Muito obrigado, Senhor, pelo lar que nos acolhe, protegendo-nos das intempéries da natureza, dando-nos a segurança perante os embates da vida, pelo seu cuidado constante, pela intuição que nos conduz nos caminhos seguros, pelas vibrações que sustentam o nosso ser